Pois moi boas tardes, benvidos a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Duas horiñas de radio en galego e con música galega, con entrevistas e con cousas novas para todos vostedes. Hoxe vamos a comenzar cunha peza de música portuguesa, unha peza que nos enviou un amigo, que se titula Rosiña. Voullos a poñer, de seguida comunicámonos con Galicia, a ver que lle vos parece. Bailenda Rosiña, de Biodoc Soallo. Son 3 minutos. Con esta peza de música temos xa a primeira intervención, seguro que o noso amigo Xosé Lamela está xa ao outro lado do fío telefónico. Damos xa ben vida. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Ves o que nos tiñamos aquí preparado, unha bailenda, unha bailadeira de Biodoc, unha proposición túa para que nos poidamos falar con persoas interesadas, con unha persoa moi importante dentro de esa nosa proximidade que temos con Portugal, non? Con Soallo, concretamente. Efectivamente, ambiéndonos totalmente nestas proximidades nosas de estes viras miñotos tan próximos, non? Que nos chegan un pouco a alma, casi como o propio folclore galego, non? Porque temos sempre aí, en cualquier parte, encontramos. Bueno, pues estábamos escoitando Rosiña e agora, de fondo, síguenos dando un poquinho de música, outra peza que eles mismos, por exemplo, ti me mandache, que é Bailadeira. Bueno, vamos a comenzar primeiro falando un poquinho de Soallo, non? Mentras temos outro lado do fío telefónico que espero que nos que poidamos contactar con Vasco Domínguez, non? Imos mirar. Primeiro, esta con esta certa dificultade de escoitar o teléfono, escoita só moita música, pero pouco sonido, non? Desculpa, mas eu non consigo ouvir, eu estou a ouvir uma música de fundo. Vamos a baixar a música e seguro que todo isto solventámolo, non hai problema ningún. Veña, vamos a comenzar. Primeiro, damoslle a benvida, a ver se nos escoitan agora ben, tantos os dous. Vasco parece ser que non ten moi boa comunicación, pero Xosé sí. Verdad, Xosé? Ti escoitanos ben? Agora xa estou escoitando, sí. Vale. Parece que xa, sí. Vale, vamos a primeiro a situar Soallo, non? No mapa para todos os nosos ointes, que é un municipio, pertence ao municipio de Arcos de Valdevez. Seguimos con unha música, non sei se temos unha mala comunicación, non? Vaya. Oíse todo música, pero non hai posible, casi imposible escoitarnos a nós. Algúnha cousa temos en cuanto a falta de comunicación é por culpa de cuestións técnicas que temos aquí nos estudios. Tanto un estudio como outro hai un pouco de interferencias, non sei por qué, pero hai interferencias. A verdade é que a ver se agora o noso técnico nos lo ten arreglado. Por certo, eu quería situar un pouquiño o pobo de Soallo, non? A aldeíña de Soallo no municipio de Arcos, sí, pero de Valdevez. Pero é imposible, non se oye. Oye, é un ruido enorme de música que nos impide entender o que estamos falando. Vaya. Bueno, pois vamos a tentar de solventalo. Non hai problemas, vamos a dun momentiño a outro. Isto daremoslle cumprida. Vamos a ver, escoitamos entón, logo entón a música solo. Dun momentiño, pois, falamos, vale? Vale. Veña, Xosé. Engraçada, aloirada, uma boneca, um bombom. Tenho as olhadas emanadas, a casa e pesca de um dom. Gosto de ir bem equipada, do recalhoso investidor. Na bolsa, das minhas graças. Minha dianteira e se afana e sobe doce o valor em proporção direta à grana, pois em marcha o trimotor de saia, lábios e pestanas e piso acelerador na mais cruenta das batalhas. Cavalheiro no amor, tem a carteira acomodada, isto converte em doutor, e a esta é licenciada, nem músico, nem escritor, quero a vida assegurada, nem preguiçoso pintor, o jornalista. Bueno, espero que agora esteja solventada a cuestión. Volvemos a saudarte, Xosé. Boas tardes. Moi ben, boas tardes. Escoítase perfectamente. Vale, sí. Pois eso. Eu, antes de ir a negro, como se suele decir, pois quería situar o espacio de Soallo dentro do municipio de Arcos de Valdevez, que é fronteirizo con Galicia, non? Fronteirizo con Galicia, e ademais eu coñeces tú perfectamente, por lo tanto me podes botar unha mão neste tema, porque xa estivemos visitando a un lugar que ten unhas connotacións particularmente interesantes. Sí. Eu creo que entre en Soallo hai uns elementos que identifican respecto a outras zonas cualquiera. Sí, ademais con unha con unha chea de reseñas históricas extraordinarias, non? Entre elas a máis mentada ou a que máis pode salientar cualquier persoa que visite a freguesía de Soallo é a do Xuiz, non? A do Xuiz, do Louriño, empezando por aí, porque realmente testimonia o feito de que aí había un Xuiz que impartía justicia e nese largo do Eiró que é situado no centro da poboación, é que ten un poblerinho que además é característico, ten unha forma de ser moi particular, non? Esa pedra redonda, esa columna, que termina nunha cara aí sorridente que está arriba, e ao encima un sombreiro de laxe de granito triangular encima. Bueno, para poder axudarnos a este contexto e ademais darlle comunicación a todos os nosos intes do evento que están preparando, temos outro lado do fío telefónico a Vasco Domínguez. Boa tarde, Vasco. Ola, boa tarde. Obrigado, moitas gracias por estar aquí connosco e perder estes minutos para poder falar deste traballo que nos anunciou Xosé cando nos puxo en contacto con vostede. Bueno, Xosé, preséntanos a este Vasco tan amigablemente que nos axuda a presentar todo ese traballo. Bueno, Vasco é unha das persoas, Vasco Domínguez, é unha das persoas que necesita cualquier lugar para que ese lugar se dé a coñecer, para que evolucione, porque realmente, como el dime moi ben, estamos dentro dun espacio a crecer, non? Para crecer, que con todo este entorno que temos aquí da serra, da naturaleza. Entón, saben personas así que sin elas é imprescindible que son imprescindibles para que isto poda fructificar en algo, non? Uh-huh. Entón, dice género de personas que xa falamos de algumas por aquí, non? Por a nosa parte de Galicia, non? Pois está Vasco, que o coñecí fai uns días, mas pronto resultou unha persoa familiar porque o coñece todo o mundo. Eu realmente a miña desplazamento a Barcelona pediume que ter máis contacto directo con estas personas por aí. Pois... Obrigado. Vasco Domínguez, entón, como presidente do Biodoc, non? Sim, pois eu faz muitos anos que estou envolvido no movimento associativo, não só em Soajo, como por outras partes de Portugal, principalmente em Braga e em Viana do Castelo, geralmente conotado com movimento associativo jovem. Pronto, este evento que nós realizamos desde 2007 em Soajo, que dá pelo nome de Biodoc, é um evento que está muito relacionado com o cinema. Uhum. O cinema do género documental. Nós inicialmente eu estou aqui em representação da Associação Desportiva e Cultural de Soajo. Chamamos-lhe inicialmente um festival de cinema. No entanto, foi um pouco pomposo, um bocado exagerado chamar-lhe festival de cinema, né? É mais uma mostra de cinema. No entanto, não é só uma mostra de cinema, porque engloba concertos, exposições de fotografia, de pintura, debates, tertúlias. Portanto, chamar-lhe uma mostra de cinema também é algo redutor. Então é um evento misto, que envolve muitas temáticas, diferentes aspectos culturais, e o principal objetivo é alertar para a necessidade da preservação do meio ambiente. Tem a ecologia como tema base. A parte de se chamar biodoc também não tem só a ver com biologia, tem outro aspecto também, que é a parte que tem a ver com agentes, com as pessoas que vivem naquela área geográfica. Então tem uma componente antropológica também. E o nome, eu acho que foi bem escolhido porque representa bem estas duas sensibilidades. A parte da necessidade de preservação da natureza, a parte da biologia e a parte antropológica. Não é? Então o bio serve para as duas coisas e o doc de documentário, claro. E para este ano, para o mes de agosto, tem previsto também a participação de gente da Galiza, não é? Sim. Bom, nós vamos este ano, para em 2014, vamos organizar a quarta edição deste evento. E então surgiu como uma necessidade de, pronto, de alargar o festival a outros espaços. E o que nos pareceu mais natural foi estender o festival à Galiza. À Galiza, aos nossos vizinhos, uma vez que compartimos o mesmo espaço geográfico. Uhum. E então estamos a trabalhar para levar uma extensão, como criar um dia do Biodoc do outro lado da fronteira, do outro lado da raia, numa localidade próxima, que ainda não posso adiantar qual será, mas estamos a trabalhar nisso com a ajuda do José. Con ayuda de José, por lo tanto, sí. José está implicado, ¿no, José? Sí, efectivamente. Yo creo que en Gaiolante está este trabajo, ya porque hay una experiencia, ya un recorrido de tres ediciones anteriores que tuvieron que fructificar ya, como se puede ver en los cartazes, ¿no? Que sí, va, sí. Fructificó ya con éxito, con una proyección de numerosos filmes, documentarios, ¿no? E a ranchos folclóricos, mesas redondas, ou seja, é um evento que dura 3 dias de amplia divulgação cultural e que é comum com a nossa terra. Por lo tanto, o lógico é que salte esta fronteira para este lado. Sim, e qual é o público deste evento? Que é uma das perguntas que também a gente lhe faz, não? Sim, claro. Bom, nós inicialmente, o objetivo foi divulgar a nossa região. Foi o objetivo principal. Claro que público é todo o público de uma forma geral, claro. Mas sempre tivemos muito em conta o enriquecimento cultural da população e tentar promover um intercâmbio entre as pessoas que nos visitam, os diretores dos filmes que mostramos, os músicos que também estão presentes. Sempre tentamos promover um intercâmbio cultural, uma troca de ideias e de sentimentos entre quem nos visita e a população local, e não só, e todos os visitantes. Para este ano, o que estamos a tentar levar a cabo é estender esse intercâmbio cultural e não só, com os nossos vizinhos do outro, da raia, não? José, esta gente quando prevém fazer este trabalho tão, tão importante, tão interessantíssimo, no que te intervenirão pues, tantas coisas como nos vem dizendo, conferências, proxeccións, exposicións, mesas redondas e tal, pois terán espacio suficiente para poder, porque nós cando estivemos ali era un sitio cativo, é unha freguesía, non é? E o espacio, digamos, turístico ou de aloxamento. Sí, eu creo que Xoaxe cumple perfectamente todos os requisitos que dís, porque foi concello. Recordemos que hasta o ano 1850 foi un concello, hasta que se uniu a Arcos de Valdevez, mas xa en épocas máis recentes. Uh-huh. É unha poboación grande, se comprendía Gavieira, Hermelo e Xoaxe, e cumplen pues, máis, bastante máis amplio que algúns dos concellos de aquí. Pero, aparte disso, aquí desde España, pues, nos podemos ofrecer posibilidades tamén de expandir hacia aquí e ofrecerlle locales. Concretamente, ajá, o Concello de Lobios, estuve en contacto xa porque non hai ninguna dificultade para que nos ofrezan pues, instalacións para poder aí realizar o desenvolver un evento, con conversacións para poder incluso implicarse máis en actividades. Temos máis posibilidades de cara a outras asociacións de envergadura, non? Porque poden participar tamén. Estamos traballando nese sentido porque o motivo vale a pena. Claro que sobre eso acho, que o punto esencial, o matriz, non? De onde parte todas estas iniciativas, aí a través de Vasco Domínguez, pois Xoaxe presenta en sí unhas posibilidades únicas no campo de dar acollimento a xente. Hai que ter en conta que Xoaxe é un exemplo que debíamos tomar tamén desde Galicia como unha mostra do que é o turismo de aldea, non sí, o turismo sí, sí. De habitación, senón o turismo integral realizado por todo el día, presenta moito que ver a ADERE, ADRIL, todas as asociacións que desde aí pues, sería un exemplo que nos pudéramos partillar tamén con eles. Vasco, você tem muita informação sobre o acolhimento que a gente pode receber aí na... Sim, é verdade o que José acabou de dizer. Desde os anos 90, meados dos anos 90, iniciou-se um projeto em Soajo que tem a ver precisamente com a recuperação de casas antigas que estavam em ruínas e recuperá-las para um turismo de aldeia, mantendo todas as características dessas casas. Incluso Soajo chegou a ganhar um prémio relacionado com o turismo galego, devido precisamente a essa recuperação. Em tempos existiu uma associação que se chamava ADER, em Soajo, que reunia todos estes proprietários, todas estas casas, cujo objetivo era também funcionar como uma central de reservas. Uhum. Bom, nos últimos dois anos, por vários motivos que agora não importa estar a explicar, essa associação foi extinta. No entanto, continuam a existir outras associações que funcionam como a ADER Soajo funcionava e que continuam a funcionar como centrais de reservas, como a ADER Peneda Gerês, a ADRIL e outras. Uhum. Portanto, em termos de alojamento, eu penso que Soajo neste momento oferece algo como 50 e qualquer coisa camas, próximo das 60, o que dá para alojar à volta de 100 pessoas. Portanto, tem alojamento para 100 pessoas. Tudo é com base nestas recuperações de casas antigas que estavam quase em ruína. Em termos de restaurantes, Soajo tem três bons restaurantes. E depois, pronto, existe todo um património cultural e paisagístico para oferecer. No entanto, também convém salientar e mencionar que tanto que do outro lado da fronteira, do outro lado da raia, também existem boas condições e existem bons alojamentos e unidades hoteleiras e restaurantes, quer em Lóbios, quer em Trimo, em ambos os dois concelhos. Você fez resenha sobre o alojamentos e demais e a forma de poder visitar Soajo, pero que Soajo tem, ademais, de patrimonio artístico e cultural, patrimonio histórico, algo que toda a gente... Eu estava a começar a falar com José com respecto a aquele... Bueno, o juiz Sarramalho, não? O juiz Sarramalho é uma história, um mito, lenda, tornou-se um pouco mito, lenda, mas na realidade tem uma base verdadeira. Ai, ai. Sim, o juiz Sarramalho existiu, de verdade, e a sua sentença existiu, na verdade. Isso está registado no Tribunal da Relação do Porto. O juiz Sarramalho chamava-se, na verdade, Manuel Domingues Sarramalho, exerceu no julgado de Soajo entre 1820 e 1823 e era natural precisamente de um antigo povoado que pertencia ao concelho de Soajo, que hoje é uma freguesia, que é a Gavieira. Ele era natural de Tibo, na Gavieira, claro. Do lugar da paróquia de Tibo, na freguesia da Gavieira. E o que sucedeu é que, não sei se queres que te conte um pouco da história. Sim, obrigado. A história tem a ver um pouco com a questão da justiça, claro. Popular e administrada pela gente do povo. Homem bom. Bons homens, sim. Então, o juiz de Soajo assistiu, houve um assassinato que estava relacionado com a partilha da água. Uhum. Para regar os terrenos, para regar os campos. E houve um assassinato. E o juiz foi uma testemunha ocular. Ele viu à distância, mas viu como as coisas aconteceram. E então toda a população culpabilizou um homem, pronto, culpa do juiz, esse homem que era responsável pelo crime, era um homicida. Mas, na verdade, o juiz tinha assistido e, ao crime e não houve crime, foi um acidente. Uh-huh. E então está uma questão, há uma questão passional por trás, porque os dois disputavam a mesma mulher. Uh-huh. Pronto. E então o juiz não podia ser testigo também. E então, em todo o ato de julgamento, proferiu a sua sentença, que é uma sentença algo controversa, que diz respeito, pronto, que é a sentença dele foi que se condenasse o réu, que se condenasse o suspeito, mas que, no entanto, teria 100 anos para se preparar para essa sentença. A sentença exatamente é que o homem morra, que não morra, desse-lhe um nó que não corra, degradado por toda a vida e 100 anos para se preparar. Para se preparar, sim. Isto é, condenou à morte, não é? Condenou, bom, à morte, não diria à prisão, condenou, mas, no entanto, deu-lhe 100 anos para se preparar. Sim, sim, sim. Sim, algo controverso. Entretanto, este juízo baixou ao Tribunal da Relação, no Porto, e toda a gente, pronto, os juízes do Tribunal de Relação acharam muito, muito curioso esta sentença e chamaram o juiz Soares ao Porto, e ele foi. E então aí, esta eu penso que é uma parte mais lenda e uma parte mais de orgulho, do Sim. orgulho soageiro, do orgulho da comunidade. Não lhe deram uma cadeira para se sentar. Sim. Então ele tirou a sua capa e sentou-se na sua capa e explicou o porquê da sentença. Quando terminado esse assunto, quando se tinha embora, os juízes da relação chamaram-lhe a atenção para que tinha deixado a sua capa. E então ele responde: a cadeira onde o juiz de Soares se sentou, nunca consigo a levou. E consigo ler. Isto é, trataram-me como um menor, trataram-me como um menor, não como um par. E então, pronto, veio aí a questão do orgulho. Bom, essa parte é mais lenda, não se sabe se é verdade, se não é. Essa parte corresponde à lenda. Toda a outra parte, a parte da sentença, essa parte é verdadeira. É, sim. Bueno, que é fermosa e interessantíssima e que qualquer pessoa que se chegue à freguesia tem que visitar e tem que conhecer. Mas há um monolito, claro. Não? Também aí, lembrando o juiz de Soares, não? Não existe um monumento que faça alusão ao juiz. O juiz está conectado com o pelourinho de Soares. É, exato. É, pelourinho. O pelourinho... De forma, pelourinho... Vasco, eu sim, acho que o triângulo, o enigma do triângulo que está a coroar o pelourinho... Tem algo que ver com os fidalgos de Araújo. Conheces a lenda também? Lenda ou história? Sim, conheço. Os Araújos é uma família fidalga. De Lóbios, ademais, oriundos de Lóbios. existem as ruínas do Paço dos Araújos em Lóbios. Pois, isso tem um pouco a ver com o pelourinho, mas eu penso que isso não está bem estudado, porque o pelourinho é um objeto muito enigmático. Ah. Não está bem estudada a sua história, nem se conhece muito bem a sua data. Presume-se que ele será por volta de 1500, é o que se supõe, mas há quem defenda que ele é mais tardio do que isso, porque ele não tem ferros, é um pelourinho sem ferros, ao contrário de outros pelourinhos existentes em Portugal. Portanto, foi um pelourinho que não serviu para castigar. Ora, os pelourinhos... Esses pelourinhos com ferros amarravam-se as pessoas ao pelourinho e depois eram castigados com chicotadas, com castigos físicos. Uhum. Pois o pelourinho de Soares não tem ferros, portanto ele não serviu para punir fisicamente gente. E daí alguns historiadores e arqueólogos defenderem que ele é um pelourinho tardio. Poderá ser, poderá não ser. A questão dos Araújos tem um pouco a ver com as regalias que foram dadas a Soares por parte de diversos reis de Portugal. Por exemplo, em Soagem não existe nenhuma casa senhorial, não existe nenhuma casa nobre, coisa que é bastante comum em todo o território português, à volta. Pois o Plourinho de Soagem tem um simbolismo que é o que significa, uma pedra ao alto com um chapéu em cima. E o que dizem que significa essa pedra é um pão quente a arrefecer na ponta de uma lança. Isto também poderá ter algo de popular, mas eu penso que fará algum sentido, uma vez que em Soagem, por vários decretos reais, e nomeadamente pelo foral de Dom Manuel I, de 1514, é proibida a permanência de senhores feudais em Soagem. Isto é, a nobreza não podia ter propriedades em Soagem. Não podia ter propriedades, nem podia permanecer muito tempo em Soagem. Poderia permanecer em Soagem o tempo que leva um pão quente a arrefecer na ponta de uma lança. E isto tem um pouco a ver também com a questão dos Araújos, dos fidalgos de Lóbios, tá. Uma vez que, obviamente, que eram os senhores de toda aquela, área geográfica. E era comum naquela época, ora eram castelhanos, ora eram portugueses. Dependia se tinham mais benesses do lado castelhano, pois eram castelhanos. Se tinham mais benesses do lado português, do rei de Portugal, ora eram portugueses. E então dominavam todo aquele território. Houve alguns excessos e alguns abusos relativamente à população de Soagem, porque era uma população de pastores, e os homens estavam na montanha, na serra, e basicamente a população ficava só com mulheres. E então estes senhores fidalgos, abusavam um pouco das mulheres. As mulheres roubavam os cãos sabujos, hein? Bueno, total, cousa da Idade Media, non é? Que tamén abusos que na Idade Media existiron en toda a península, non? Exactamente, sim. E bueno, con interpretacións e con estudos de gente, personalidades moi nomeadas, non? Por exemplo, Leite Vasconcelos, Rocha Peixoto, ou José Augusto Vieira, e Luís Chaves, eu coñecí algunhas delas. Bueno, o caso é que documentos históricos e documentos e patrimonio artístico e cultural Soagem ten suficiente como para estar aí non somente unha fin de semana, sino toda unha semana inteira, non é? Falamos dos espigueiros, que senón xa, então... há que falar dos espigueiros, que tamén ten algo que ver, ten a ver co recolección, no? Co recolectación do maíz e do... Sim. Os espigueiros ten a ver com a introdução do maíz na Europa. E encontraram nesta região, não só em Soagem, como em toda esta baixa linha e não só, encontraram o terreno ideal para este cultivo, não? Para o cultivo deste cereal. E então, claro, depois era necessário guardar o cereal, o maíz. E então, os primeiros espigueiros, bom, em Soagem existe uma era comunitária num afloramento granítico grande. E então existe uma era comunitária que tem 24 espigueiros, ou arreios, que são todos em pedra, a particularidade é que são todos em pedra, sendo que o mais antigo é de 1700, por volta de 1780, mais ano, menos ano. Sim, é um conjunto que está classificado pelo Estado português como um imóvel de interesse público, isto desde 1980, 1983. O Plourinho é monumento nacional desde 1910, o ano da implementação da República em Portugal. Mar, que paga a pena visitar o Soagem e que, ademais de ter todos... Por certo, os espigueiros seguem a utilizar-se, não? Ainda se empregam. Sim. Não todos, mas aí uma minoria, como uns 5 ou 6, continuam a ser utilizados nesta era comunitária. Depois, em toda a população, existem muitos mais espigueiros. Sim, mas eu creio que este é o conjunto de espigueiros mais importantes da Europa, tendo em conta também a sua ubicação em cima de uma laje toda em pedra. Granítica. Mas o mais fotografiado do mundo, não? Como conjunto de espigueiros. Sim, sim, sim. É o conjunto de espigueiros mais fotografado do mundo, inclusive é utilizado pelo governo de Portugal, pelo Estado português, em promoções turísticas a nível internacional. Se vocês forem ver vídeos do turismo de Portugal na internet, por exemplo, do Instituto de Turismo de Portugal, vêm imagens dos espigueiros de Soajo. E além disto, há outros motivos arqueológicos que também são paradigmáticos, não dentro da pré-história, não? Temos por aí, por exemplo, a arte rupestre, o Mesio, as antas do Mesio, não? Sim, sim, as antas, sim, sim. Sim. A zona do Mesio, que é um ponto, não o mais alto, mas é subir para a Serra de Soajo, fica a uma altitude de 850 metros. É uma zona de Portela, o nome exato é Portela do Mesio. Portela é uma zona de divisão territorial. Uhum. Pronto, é uma zona planáltica, mais ou menos de uns 2 quilómetros, e então tem um conjunto de monumentos megalíticos, de antas, de mamoas, inclusive há cerca de 15 anos, sofreu alguma intervenção arqueológica e foram postas a descoberto duas mamoas. Bom, estamos a falar de monumentos que datam de cerca de 5 mil anos. Claro. Sim. O que põe em evidência sim, 3 mil anos antes de Cristo. Inclusive foi encontrada nessas escavações a ponta de uma lança que eu não conheço muito bem a história, mas sei que o responsável arqueológico ali pelo Conselho de Arcos de Valdevez não a expõe porque aquilo é extremamente valioso, que é um arqueólogo, se chama Nuno Soares, porque é um achado muito raro na Península Ibérica. Ah. E então essa ponta dessa lança está guardada num cofre a que está exposta. É uma réplica. Claro. E estamos a falar ainda de uma lança, uma ponta de lança em pedra, não é? Em feldspato. Então, ainda não estamos na época do metal. Do bronze, sim, sim. Sim, bueno, ainda não, é anterior. E antes de que tínhamos que rematar, que xa sabe que a nosa intervención na radio sempre é delimitada, hai que falar da gastronomía, ¿no? Do cabrito á moda ou de Soajo, por exemplo, ¿no? E o arroz tamén, o arroz... Hay o arroz de Cabidela, ¿no? Sim, arroz de Cabidela. Bom, arroz de Cabidela é feito com galo caseiro, onde é aproveitado o sangue do galo para fazer o arroz. É um prato bastante forte e, claro, envolve sangue. Bom, não é para todos os gostos, é uma cozinha tradicional e uma cozinha forte, pesada. No entanto, é um prato que só se pode encontrar em algumas épocas. E para comê-lo, o melhor é telefonar para o restaurante e encomendar. Igual com o arroz de Serrabulho também, não? O arroz de Serrabulho já é um pouco distinto, já é mais frequente. Uhum. E geralmente ao fim de semana, aos sábados ou aos domingos, já pode ser encontrado sem tanta... Sim, tanta... Sim, já faz parte fica sempre aí o fumeiro de Soajo, não? Uhum. E o cozido à portuguesa, que isso é impressionante, não? As variedades que comete esse cozido é extraordinário, não? E o queijo branda de Gachena, não é? Também? O queijo da Branda da Caxena não é de Soajo, é da região. Não, é da região. É mais galego, hein? Ah, sim? Bueno, porque, bueno, ele diz por a fronteira que é ao lado de... Não, sim, não. Sim, sim. Mas é da região. Mas... A vaca barrosa também anda por aí, não? Mas também tem barraca, sim, barrosa. Sim, sim, sim. A vaca típica, autóctone, a região autóctone, é a Caxena. Claro. Mas dada a nossa proximidade com a região do Barroso, claro. é normal que exista muita, muita barrosada também. E são basicamente os dois tipos de gado que existem em Soajo, a Cachena e a Barrosã. Eu sinceramente, eu penso que a importância de Soajo e o significado de Soajo e a sua importância em termos históricos para o país tem precisamente a ver com o gado. Tem a ver precisamente com a produção de carne. Eu penso que em épocas passadas, Soajo foi uma zona importante para, para Portugal, precisamente devido à produção de carne. Da Vaca Barrosá tinha aqui uma nota que disse que é toda uma sinfonia. Diz, por a lira dos cornos, a melodia dos olhos, o pianíssimo do pelo, o trombone dos mugidos, é na apoteose dos seus bifes. Essa é a melhor parte, a apoteose dos seus bifes. Os bifes, sim. Sim, sim, com acompanhamento ou sem acompanhamento, mas já... Não podia faltar, para ir finalizando, não, Antônio, as laranjas de Ermelo. Este é outro espetáculo. As laranjas de Ermelo, sim. Bom, continuam a ser muito boas, mas aí há uma questão ambiental que tem de ser mencionada. Continua a ser um produto com muita qualidade, mas que sofreu alguma alteração para pior, um bocadinho pior só, não muito, devido à construção das barragens, sim, devido aos embalses. E aí está a questão de que o embalse e a produção de energia hidroelétrica é muito boa e para economicamente, para todos os países, para Portugal, por exemplo, mas depois, em termos locais, traz algumas coisas más. Sim. E essa foi uma das coisas más que trouxe para a região. Essa, entre outras... De todas formas, aí há que fazer um canto de admiração a fradas que souberam elegir os sítios de onde instalaram um dos seus mosteiros paradigmáticos também, aí no fundo do Rio Lima, com um clima privilegiado que deu lugar a toda essa vegetação tão extraordinária. Um microclima, não? Que produz não somente laranjas, sino também outros tipos de produtos naturais que são especiais, não? Sim. Essa zona aí, essa introdução das laranjas em Ermelo, eu penso que está relacionada com os monges beneditinos, sim, sim. Que tiveram um mosteiro aí em Ermelo. Mas quanto a isto, eu penso que o José é a pessoa mais indicada para falar do que eu. Ele está mais por dentro desta história do que eu. Pois, o que temos é que preparar a próxima conversação quando tínhamos já arranjado o problema com a Espanha para poder meter os eventos do Biodoc aqui também, sim, em Espanha, não? Sim. Estamos a trabalhar isso e depois teremos a ocasião de depois fazer já conjuntamente uma conversação que nos pode dar lugar a falar de tudo isto, se é possível. E agradecer... Podemos combinar já, José, no fim de semana, dia 15 de fevereiro, se estiveres disponível, podemos combinar. Vale. Pois, é possível que sim, podemos falar, porque eu já fiz um primeiro contato a nível de Câmara de Lóbios, e não falei ainda com a Associação Arraianos, não? Mas estou nessa via, para dizer, publicamente saber que levamos o caminho já traçado, não? E com o diretor de Saibane, não é, também? Como? Um diretor que conhecemos tanto José como eu, não? Que já tivemos na nossa... das noviolas, não? Sim. Ah, mas isso não é documentário, isso é um filme que trata da zona, mas é uma história, não? Não... Pero que pode ser interessante a sua participação nas conferências ou na alguma outra dos eventos que estás a preparar, não é? Pois podemos falar, evidentemente que sim, sim, claro. Sim. Digo como entendido de cinema, não como director, não, não como outra coisa. Bueno, se pode aportar alguma coisa, nós outros, como na nossa humilde colaboração, sabedes que estades pois presentes em qualquer momento que desexedes para poder dar a conhecer a nossa xente todo o que estades preparando. Bueno, cando teñamos outro momento, chamamos a Vasco para que nos poida informar non somente da Asociación Desportiva e Cultural, que non falamos do desporto tamén, mas ten coñecido cousas interesantes do deporte aí en Soajo, non? Não, de deporte muito pouco. Pouco. Ainda que se diga a sede desportiva. Chamámonos desportiva e cultural, mas de desporto temos muito pouco. Organizamos algumas caminhadas de montanha, algum senderismo, geralmente acompanhadas ou por alguém relacionado com a biologia, por um biólogo ou um historiador. Mas fazemos basicamente isso e depois alguns encontros desportivos, como pequenos torneios de futebol de salão ou de basquetebol. E não fazemos muito mais do que isso. Em termos desportivos, a nossa atividade é um pouco reduzida. Mas... Digamos que a associação tem esse nome, mas está mais vocacionada para questões relacionadas com a cultura. Bueno, cultura, e deporte e cultura também é a música, não é? As suas interpretações musicais que têm aqui, não? Que nos enviaram também. Sim, organizamos espetáculos musicais de todo o género, desde rock, rap, hip-hop, folk. Aí o folk? Sim. A interpretação do folk é desportivo. Sim, tem uma parte desportiva, tem uma parte de dança, sim, de exercício físico. Exercício físico bastante forte. Nas danças daqui, como a chula ou o vira, de exercício físico, algo violento, digo. Sim. Bueno, igual a associação ouviu o DOC e tenta recuperar também o jogo de pau, que foi muito comentado, muito falado aqui da Galiza, do jogo de pau de Portugal. Ah, também, sim. Também. Sim, isso foi... O jogo do pau era algo que existia muito em Soares. E que estava muito presente, mas entretanto perdeu-se, nos últimos anos perdeu-se. Eu ainda conheci, provavelmente, a última pessoa, o último homem que jogava pau em Soares, que faleceu já há alguns anos. Portanto, é algo difícil de recuperar, uma tradição difícil de recuperar, porque não há quem jogue em Soares neste momento. Mas, no entanto, continua a existir em algumas regiões de Portugal e do norte de Portugal. E será um trabalho difícil, mas quem sabe... É interessante, um dia... é interessante. Sim, antigamente não havia uma festa que não tivesse uma cabeça partida no jogo de pau, não era festa nem era nada. Não era festa, verdade, isso é verdade. Bueno. A gente comentava que a festa tinha sido boa ou mau pelo número de feridos. O número de feridos, sim. E ainda havia uma mulher que se chamava Cantigas, que na época na festa da Peneda ganhava-se a vida com azeite a teias de aranha a restaurar cabeças de feridos. Está bem, na festa da Peneda. Que isso seria um trabalho de documentação para poder apresentar nesse biodoc, não? Sim, poderia. No entanto, estamos ainda numa fase de construção do programa. E então, pois não se pode adiantar muito nestas coisas, não se pode publicitar o que é um e não existe em concreto. Claro. Então ainda estamos um pouco numa fase inicial. Claro que já temos algumas coisas preparadas e contratualizadas, mas ainda estamos numa fase muito embrionária e, portanto, não convém dizer que vai acontecer sim. E ainda não se está certo que vai acontecer. Mas sim, mas terá, com certeza terá filmes de diretores portugueses espanhóis, galegos, principalmente, como aconteceu em 2009, por exemplo, com a Diana Gonçalves, que é uma luso-galega, de Tui e Valença, com o seu filme Mulheres da Raia, que fala precisamente do contrabando, do trapiche, na raia seca e na raia molhada, sempre que a raia molhada é na zona de Valença e a raia seca é na zona de Castro Labreiro. Que fica próxima de Soajo e de Entrimo, por exemplo. Sim, sim. Pois, este filme, por exemplo, ganhou o prémio de Mestre Mateu para melhor documental em 2009 da Academia Galega do Audiovisual. O prémio foi atribuído em abril de 2010 e este filme foi exibido em Soajo em agosto de 2009. Tivemos também os dois documentários do Jorge Pelicano, que é um realizador português da Figueira da Foz, um que é o Ainda Há Pastores, uhum. e outro que é o Pares Cutiolho, que é sobre uma linha de caminhos de ferro que vai ficar debaixo d'água, na zona do Douro, que é a linha do Tua. Uhum. Também dois filmes que recolheram muitos prémios, inclusive prémios internacionais, em festivais do Brasil, de Itália, uhum. Em Espanha, e pronto, e por aí. Bueno. Então, quer dizer, qualidade haverá com certeza. E depois, em termos musicais, também espetáculos musicais com bastante qualidade. Bueno, pois, o que desejamos é que teñamos ter, bueno, información, cando teñamos máis información completa, Xosé e máis Vasco, pois já tornaremos a estar en contacto e darlle a nosa audiencia cumprida información. Sim, cando tivermos máis coisas en concreto, voltaremos a falar, con certeza. E, bom, eu em jeito de despedida gostava de agradecer ao José por toda a sua colaboração e empenho neste projeto e espero que este seja um ponto de partida para um cada vez maior intercâmbio cultural entre as gentes da RAIA. As gentes da RAIA, que somos todos um. Não tinha a menor dúvida. Hein? Sim, sim. Sim. Sim. Bom, José... Obrigado, José. Que desexo que todo isto teña un final feliz e que poidamos voltar outra vez a contar coa colaboración e a participación de Vasco na nosa emisora. Sí, creo que pronto temos motivos interesantes para falar, porque eu acho que non vai haber ningún obstáculo por nosso lado, por la parte de España, porque eu creo que a idea é interesante e iso, as fronteiras pasa como pasa, pues, nunha área natural non deben existir. Muy somos bien. Todos unha mesma xente. Bueno, pois agradecervos moitísimo a vosa participación e ata outro momento. Moito obrigado. Obrigado. Gracias, Xosé. Veña, hasta a próxima semana. Hasta a próxima semana. Veña. Despedimos entonces a nosos contertulios con música que eles mesmos, que o Vasco nos mandou, Bailadeira, Bailadora. Hablamos, sí.